puedo firmar sentado una pedra, sentado una arena, i sentir una barcarola criar d'ofegar esta melodia. Tinha crista i vaga d'esta vaga història d'arte marinheira, Lusiana prata, mais rica, que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Na cidade do Porto, a Ribeira é um lugar de especial magia. Situada bem no coração da cidade, a Praça da Ribeira é um dos seus locais mais antigos, já mencionada em Carta Régia de 1389. À Ribeira chegavam os típicos barcos rabelos carregados de pipas do famoso néctar, que é o vinho do Porto. Era daqui o acesso à histórica Ponte das Barcas, onde em 1809 a população da cidade, fugindo às investidas das tropas napoleónicas, encontrou a morte em mais de 4 mil pessoas. A Ribeira está localizada na freguesia de São Nicolau e faz parte do Centro Histórico do Porto. Atualmente é uma zona muito frequentada por turistas, não somente pela entrada e saída nas várias embarcações de cruzeiros, Douro acima, mas ainda pela concentração de restaurantes e bares. Manhãzinha à Ribeira, desperta com o bulício. No pregão da vendedeira, arfado sem dar por isso, o Douro deste contente, veja o cais à sua beira, as janelas sorridente, o sol poisa na Ribeira. São da Ribeira os lampiões da esquina, os passos de uma varina descendo pela calçada. São da Ribeira os becos e as escadinhas, e o altar às alminhas, as barcaças ancoradas. O porto à noite é a pintura que seduz numa cascata de luz que se projeta no rio. E o infante tem que o seu olhar em Gaia e abraça a Miragaia num imenso casario. Cada pedra desgastada, cada janela um postigo, é uma relíquia sagrada gravada num prédio antigo. Avista-se lá no ar monumento com idade, uma torre secular que é o brasão da cidade. São da Ribeira os lampiões da esquina, os passos de uma varina descendo pela calçada. São da Ribeira os becos e as escadinhas, e o altar às alminhas, as barcaças ancoradas. O porto à noite é a pintura que seduz numa cascata de luz que se projeta no rio. E o infante tem o seu olhar em Gaia e abraça a Miragaia num imenso casario. E o altar às alvinhas, as barcaças ancoradas. O porto à noite é a pintura que seduz numa cascata de luz que se projeta no rio. E o infante tem o seu olhar em Gaia e abraça a Miragaia. E

a manobra dos rebelos, embarcações de fundo chato, com comprimento à volta de 20 metros, propulsionados por uma vela quadrada e manobrados por bravos marinheiros do rio. O barco rebelo era construído com tábuas sobrepostas, tinha capacidade para transportar até 100 barris e era operado por uma tripulação máxima de 12 homens. Foi na zona ribeirinha do Douro que tiveram lugar em 1942 as filmagens de Aniki Bobó, trabalho do cineasta Manuel de Oliveira. Também na Ribeira do Porto merece uns momentos de atenção a lápide erigida em homenagem a Diocleciano Monteiro, que foi vulgarmente conhecido em vida como o Duque da Ribeira. Era barqueiro do Douro e foi protagonista de inúmeros salvamentos ao longo de décadas. Figura popular da cidade, deu seu nome à praça junto ao pilar da Ponte Dom Luís I. Faleceu a 9 de novembro de 1996, com 94. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no